vez, parei para escrever. A inspiração tomou posse de mim pra valer. Lembrei dos bons momentos, do sentimento, dos pensamentos, dos planos e lamentos que não deram certo, mas foi preciso para chegar ao progresso. Quantas vezes eu já pensei em desistir, parar por aqui e nunca mais prosseguir. Mas o samba escutado na madrugada, força da imaginação de Dona Ivone Lara. Em meio a batucada, deixou os tempos ruins pra lá. Como diz o Ed Rock, serviu pra aprimorar. Acreditar que o conceito de felicidade são valores reais e jamais materiais. Por isso persista em pé em frente o combate. Na derrota siga em paz, mas desistir jamais. Força da Alana inspiração rima. Cria e não acredite nas mudanças, mexendo com sua emoção. Força da inspiração, cria e não traz ilusão, mexendo com sua emoção. É isso mesmo, irmã. Força da inspiração, cria e não traz ilusão, mexendo com sua emoção. É isso mesmo, irmã. Inspiração é dom de Deus, retoma ele, eu agradeço. Pra um som que vem do coração, se liga, meu irmão, não existe preço. Desabafo cantado, falado, muito tem nos ensinado. Causa dele, curei várias quebradas e ganhei muitos aliados. Não pensei que pudesse ser admirado pelo povo do gueto. Por causa do rap que prevalece em toda quebrada que eu falo a respeito. Sou soldado da periferia, quis inspiração como modo de vida. Esse dor de fazer o som me tirou de um beco sem saída. Vários irmãos daqui não tiveram uma chance assim. Se entregaram pra vida bandida e assim encontraram um fim. Dani Fimozart, entre outros irmãos, cedo demais partiram, e o exemplo que temos então é que dificuldades existem, mas mesmo assim vale a pena viver. E se Deus estiver no comando, qualquer um do gueto poderá ter motivação no coração, sendo fonte de inspiração pra lutar pelos nossos irmãos que aqui ainda estão. Levante, lute e nunca desista, pois Deus ajuda quem acredita que Ele é nossa salvação. Fonte de inspiração, força da inspiração, cria e não traz ilusão, mexendo com sua emoção. É isso mesmo, irmã. Força da inspiração, cria e não traz ilusão, mexendo com sua emoção. É isso mesmo.